Também subiu o mestre Bimba e besouro Mangangá. Lá no céu tem capoeira, uma estrela me falou. Quando ronca a trovoada, é que a roda começou. Joga besouro zumbi, mestre Bimba e Paraná. A roda estava animada, todo mundo a espiar. Mas pastinha aqui na terra estava cego a lamentar. Levantou a mão e disse: ai meu Deus, eu também quero jogar. Subiu aos céus, pastinha, começou a trovejar. No céu um clarão mais forte, oi, ai, ai, a roda vai começar. Camarada, ei, viva a pastinha, ei, viva a pastinha. Camarada, oi, ai, ai, foi mandingueiro.